hoje tenho bem baixo de beijo. Juro, ping, que a tua bela não quer mais namoro e que ela só quer mexer a rabo. Oi, taca, oi, taca, oi, taca, taca, taca, rabo. Oi, taca, oi, taca, oi, taca, taca, taca, rabo. Oi, taca, oi, taca. A pista já tava com muita saudade de mim. Alguém voltou. Quem votou?